vai ter que mudar muita coisa, vai ter que mudar a postura, a filosofia. Não adianta trancar o jogador dentro do quarto. Aí cruzamento, bola para a área, o gol do empate! Gol! É do Brasil! Evitar a derrota brasileira. Silvinho no cruzamento. Um lindo gol de Romário. O outro que recebeu a bola solta, limpa. Essa não, essa um gol com a cara do Romário, se antecipando a marcação. Lindo toque de Romário. O baixinho deixa lá dentro de novo. 3 para o México, 3 para o Brasil. Menos mal que chega no empate. 3 a 3.